abrimos a sessão com Ian Brown e a música Stellify, num dos seus trabalhos a solo. Ian Brown, que de resto foi o vocalista da mítica banda britânica de Manchester, Stone Roses. Passamos para Primal Scream e Black Grape, respectivamente com as músicas Loaded e Nine Lives. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Want to do. I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to do what we want to do. Continuando na cena musical britânica, concretamente de Manchester, passamos de Black Grape para The Charlatans e a música Page One e depois Oasis com Supersonic. Playlist com Miguel Bettencourt. Entram agora no alinhamento da playlist os Elástica e a música Line Up, daqui a pouco Little Boots e Moshiba. We'll be right back.

Playlists com Miguel Bettencourt. It's only been a week. The rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England. It sent me aimlessly, on foot or by the help of transportation, to knock on windows where a friend no longer live I had forgotten. Speak for her. cross the line, cross that line. Hunting high and low to seek revenge. Brand new moral code got made. Reluctant renegade, leaving empty souls. When he avenged, evil spirits flowed. He drank the blood like lemonade. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Control me. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou o Miguel Petencourt e assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a segunda hora da sessão de hoje com Magic Bronson e a música It's Happening. Passamos para James Supercave e a música Alarm Will Sound, depois Courtship e Sir Sly, respectivamente com as músicas Perfect People e Fun. Sold. No hands on the wheel. We've got trigger control. Directions, the endless sun. Playlist com Miguel Bettencourt. Entra no alinhamento da playlist o grupo Generationals e a música You Got Me. Daqui a pouco, Fantastic Man e Felix the House Cat. Thank you.

Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje e fizemo-lo com Maximiliano Pagliara, numa parceria com Peaking Lights, a música Trust the Direction of the Wind. Passamos para Section Victim e a música Never Forget, depois Fantastic Man e Midnight Magic, respectivamente com as músicas Diaspora e Beat Me Up. We'll be right back. control of your life. Where am I? Where am I? Playlists com Miguel Bettencourt. Thank you. aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra. Playlist com Miguel Bettencourt. Chega ao fim a sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist no RCA aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderão ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos então a playlist de hoje com Félix de Housecat, a música Be There Soon. What Would You Do? Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado.